there, and we'll never be royal. Royals. It's the one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. O single é o mais antigo da emissão de hoje, lançado das lojas em janeiro de 2011. O agrupamento musical A Wonder the Nation agradece às séries televisivas The Good Wife e House, que colocaram em alguns episódios a canção Sail. Listen to me. Depois da música mais antiga, daremos lugar ao título mais extenso. Após uma pausa de 3 anos, a banda Save Rock and Roll regressou ao ativo para protagonizar o sucesso My Songs Know What You Did in the Dark. As canções que sabem o que tu fizeste no escuro, mistério, amigos ouvintes. Não deixemos o panorama rock nem os Estados Unidos da América para nos centrarmos nos Vampire Weekend. O álbum mais recente do grupo, Modern Vampires of the City, é considerado por diversos críticos o melhor da sua carreira. Do referido trabalho discográfico, extraiu-se o primeiro single intitulado Diane Young. You talk sad like Bally's. I gotta find some better weeds. 4-5 meters running around. Do Reino Unido chega um quarteto denominado Bastille, que comercializou seu primeiro disco já em 2013, Bad Blood, no qual se destaca a primeira faixa, Pompeii. I was left to my own devil. O dueto Capital Cities nos pretende levar. Baseado no estilo típico dos anos 80 do século passado, atendemos num single comercializado em fevereiro de 2011. Tem o título Safe and Sound. I can feel your cup. You know my river won't fazer recordar o registro sonoro dos No Doubt, o agrupamento musical Paramore aborda o romance em Still Into You. Colaboração de Lauren Pritchard ou Lolo para editar a próxima melodia. Não é um single dos Outkast, mas intitula-se Miss Jackson. Away. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a 10 dos maiores sucessos do presente verão, enquadrados nos estilos alternativos e rock, naquela que foi a quinta e última emissão da sequência de programas centrada em escolhas elaboradas recentemente com o portal na internet Zimbio, que focou os maiores êxitos nos géneros pop, country, R&B ao lado do hip-hop, destacou ainda os artistas a ter em conta e optou por fim pela música alternativa e rock. Música recente no Quatras da Música. Iremos encerrar com uma banda australiana. Os Tame Impala focam as suas atenções num idiota que é temporariamente o centro das atenções, claro está, nos versos da melodia Elephant. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade.